raça. Eles matam pelo pó. Eles cheiram o tal do pó. Eles acham que com isso tudo fica bem melhor. Então eu digo: nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. A cocaína. Nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. Nunca cheira esse pó. Ele cheira o pó para agir. Tem coragem para outros atingir. Tirando vida de pessoas inocentes. Pela ganância que aparece de repente. Estupa, sequestra, tortura. E deixa a família na rua. Só perde o poder. Só perde o poder. Quando a lei vem prender. Quando a lei vem prender. Acabam na cadeia. Acabam na cadeia. Terminam na sarjeta. Terminam na sarjeta. E esse é o final. E esse é o final. O poderoso do pó. Do pó. Polícia corrupta, padre e pastor. Político corrupto, católico e cantor. Bicheiro, empresário ou um jogador. Atriz, condesa, rainha e ator. Polícia corrupta, padre e pastor. Político corrupto, católico e cantor. Bicheiro, empresário ou um jogador. Atriz, condesa, rainha e ator. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. Todos eles são os reis do pó. A droga nunca vai acabar. Poderoso meio. Nunca cheira esse pó. É farinha, pô. Nunca cheira esse pó.